diretamente do complexo carcerário Carandiru, pra zona norte, leste, oeste e sul, a conexão do Capão Redondo a CDD, aí ladrão, 509E. 1-2-1-2, ninguém se mexe, 509E, pavilhão 7, apoiados por 5 mil manos, por manos e não por fulanos, ação terrorista, fita dominada, Dexter, Niggas e Afro-X na área, respeitos preparados, instruídos para guerrear, chegou a hora cá, quero saber quem é quem, quero ver quem vem, o medo não existe, otário aqui não tem, chega mais, venha nos escutar, ouça o som, você vai gostar. Te faz viajar, tem transformes express pra injetar cocaína. Ainda é pouco, o efeito aqui é outro. O RAP te deixa bem mais louco. Informação, autovalorização. Pretos de periferia em ascensão. Alô, alô, força da favela. Apresento a vocês um cara que faz parte dela. Aí, maluco, presta atenção. A Afro-X chega mais, quebra tudo, ladrão. Salve, rapa, satisfação. É mais um sangue bom, madeira de lei, linha de frente no ar. Inimigo do rei, rapper nato e pá. Ando pra lá e pra cá, despreocupado na moral. Respeito pra ser respeitado, engatilhando. Vou prosseguir, ideia de mil grau, alterando seu que isso. Profecia poderosa, mago da rima, cria venenosa da periferia. Viajando no som. É nós na fita, química perfeita. É, irmão, aqui é muita treta. Som de drum, essa é a hora. O bicho vai pegar 509.